Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, nossa querida audiência do programa Lux Esotérica, com vocês desde 2009, trazendo aqui os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir. O portal há 16 anos no ar em www.levir.com.br, trazendo para vocês, ouvintes, aí esta programação totalmente diferenciada. Sejam todos bem-vindos a mais um programa onde nós vamos continuar aqui os nossos estudos sobre os temas do livro O Que Há Além da Morte, de Charles Webster Leadbeater. Esse maravilhoso livro que trata das investigações de Leadbeater sobre os estados post-mortem. E no programa de ontem nós passamos aqui no sétimo capítulo do livro de Leadbeater sobre alguma das coisas mais importantes, que é exatamente que a vida após a morte é, na verdade, uma continuidade, uma continuação da nossa vida aqui na Terra, e que nós já devemos começar a nos preparar para a grande viagem, para a vida após a morte, lançando aqui as bases de uma vida mais espiritualizada, de uma vida mais tranquila, mais serena, porque o plano astral, ouvintes, é diferente do plano material, pois ele é o mundo das emoções, o mundo das sensações. Então o que vai importar lá é que tipo de sensação, de emoção nós gostamos, que nós preferimos, porque assim como no físico, nós praticamente somos o que nós comemos e constitui a nossa natureza física. No plano astral, ouvintes, lá nós seremos as emoções que nós cultivamos. Só que, diferentemente da matéria física que nós adquirimos em qualquer mercado, hoje em dia está muito mais fácil aí de obter a matéria física para ingerir. A matéria emocional, ouvintes, ela é extremamente diferente na forma como nós nos alimentamos dela, pois da mesma forma que nós nos alimentamos de matéria, a cada refeição, a cada bebida, a cada garfada que nós damos nos nossos pratos, também nós ingerimos, nós buscamos nos alimentar de emoções e também de pensamentos. Só que é um processo muito mais lento, um processo cultural e que é de seleção. Só que a cada emoção que nós vamos cultivando, simultaneamente nós vamos acrescentando no nosso corpo os elementais correspondentes. Então, quando nós perdemos o corpo por ocasião da morte, nós nos resumimos então às nossas emoções, aos elementais astrais que estão conosco e também aos elementais da mente, mentais, que nós também acalentamos. Então, o programa de hoje, nós vamos passar aqui por alguns exemplos que podem ser muito gráficos, muito assim representativos do que acontece com os homens das mais diversas gamas de desenvolvimento socioeconômico, intelectual e espiritual quando passam para o outro mundo. Então nós estamos chegando ao oitavo capítulo desse livro do Leadbeater, que vai nos dar alguns exemplos da vida astral. Este é o título desse capítulo. E nos diz aqui o Leadbeater, falando primeiro sobre aquele que ele chama de o homem comum. Primeiramente, tratemos do homem comum, indefinido, que não é decididamente nem bom nem mal, e não tem características especialmente determinadas. Esse homem conserva, depois da morte, sua incolor neutralidade. Não sofre nem goza, e passa uma vida astral embotada, porque enquanto esteve na Terra não desenvolveu qualquer interesse racional. Se suas ideias não passaram de tagarelice e desportos, de negócios e modas, provavelmente se sentirá aborrecido, achando demasiado enfadonho o tempo que passa ali ao não poder mais desfrutar de tais gozos. A compreensão do que fica exposto será facilitada pela leitura de um livro escrito há anos por um cristão que, segundo parece, nunca tinha ouvido falar de teosofia e apenas algum pouco de espiritismo. Porém, ela é dotado de ver os desencarnados e conversar com eles. E esse livro, chamado Luz na Escondida Senda, foi publicado em Boston, nos Estados Unidos, em 1866. E a passagem desse livro é a seguinte, entre aspas. Ao passar por certa casa, o ano último, encontrei-me quase todos os dias com o antigo proprietário daquela casa, um médico conhecido, de muita consideração social e acolhido em numerosos lares. Disse-me que, após a morte, estava só e miserável, pois, embora tivesse tido alguns companheiros, não quis segui-los. Preferiu rondar sua antiga casa, aproximar-se de seus antigos parentes, embora lhe entristecesse a ideia de que sua esposa o julgasse feliz num céu longínquo e não pudesse fazê-la sentir sua presença. Convidei-o a que deixasse a atmosfera da Terra e se elevasse a uma vida mais alta, onde o estímulo do trabalho é mais recompensado do que aqui. Porém, ele me respondeu que não vislumbrava serviço próprio para um médico onde não existiam corpos que não poderiam ser curados. Fecha-se as aspas. Então, continuando. Estava esse médico muito desanimado por ser uma existência tão discordante de suas crenças terrenas, embora supusesse que era preciso aguardar o juízo final para saber se era do número dos réprobos ou dos escolhidos. Em vida tinha frequentado a igreja, não por hábito, mas também porque julgava uma prática excelente. Porém, nunca tinha meditado seriamente sobre assuntos de religião, por estar mais interessado com o trato social e as coisas mundanas que possuía em abundância. Tinha morrido com fé no Redentor, mas no momento lhe parecia invertida a ordem que ele tinha por estabelecida, pois aqueles a quem tinha por incrédulos estavam rodeados de refulgente luz espiritual e não podia resistir às suas presenças, ao passo que muitos clérigos estavam em situação oposta. E tratei de fazê-lo compreender que todos os dias são dias de juízo, pois por sua própria vontade tinha vivido na Terra, tão só para a Terra, e o apocamento de sua natureza espiritual era, na ocasião, o seu justo castigo. Disse-lhe também que a salvação depende da santidade da vida e não de absolvições e indulgências, que Cristo e seus verdadeiros discípulos, imitadores do Cristo, vivem ainda e continuam trabalhando para aumentar o reino da justiça, e que, se já não lhe era possível curar corpos enfermos, poderia empregar-se na salvação das almas. E isto desgostou, esta ideia, porque não se julgava destinado ao sacerdócio, e não foram poucos os meus argumentos para convencê-lo de que, para socorrer o próximo, todos devemos ser sacerdotes. Termina aqui essa passagem do livro Luz na escondida senda de 1886. Willard Bitter comenta: esse breve relato de um fenômeno da vida astral é tão interessante quanto característico, pois não prova apenas o desconsolo e entorpecimento resultantes de uma existência terrena sem ideais elevados, como também o preconceito de falsos ou imperfeitos ensinos religiosos. O autor da obra citada prossegue relatando como, depois de muitas explicações e práticas, o infortunado médico pôde alcançar um nível superior do plano astral, pela elevação de seus pensamentos. Este caso não é isolado para o homem que, ao passar negligentemente a vida mundana e egoísta, sente os erros de sua conduta, enquanto uma visão clara do plano astral não o torna consciente. Então se vê pela primeira vez tal qual é, e frequentemente são terríveis e contínuos os seus sofrimentos. No entanto, aquela visão clara lhe possibilita a oportunidade de notáveis progressos, pois ao olhar para trás, percebe os ensejos perdidos, as virtudes em que fraquejou, o bem que pôde fazer e não fez, e consequentemente cresce, condenado e perdido. Felizmente para ele, porém, algum dos protetores que sem cessar atuam no plano astral dirão a ele que nunca é tarde para se emendar, pois se desde aquele momento começar a praticar as virtudes, seguramente as possuirá na próxima vida terrena. Mas às vezes estes homens caem em completo desânimo, rodeados de uma pesada nuvem negra de depressão, muito difícil de dissipar. Como na vida terrestre, não teve nenhum interesse pela vida espiritual. Sente-se incapaz de compreender suas esplêndidas possibilidades e entrega-se a estúpido desespero, que costuma resistir por muito tempo aos maiores esforços dos protetores. O caso deste médico é um bom exemplo dos resultados de uma vida vulgarmente egoísta, e encontramos no plano astral milhares de seres no mesmo estado, embora, por felicidade, também haja outros milhares em condições boas por não terem sido egoístas. É realmente muito característico esse relato que nos trouxe aqui Leadbeater, ouvintes, porque realmente nós aqui na Terra não percebemos o que é o verdadeiro ser humano. Infelizmente, nós ainda vivemos uma vida terrena fixada nos bens materiais, nas suas posses, e vivemos praticamente para sobreviver, para ganhar o nosso sustento. E mesmo quando isso já está garantido, nós ainda continuamos fixados nesses objetos materiais, quando a nossa verdadeira tarefa aqui na Terra, ouvintes, não é essa. Porque, obviamente, nós não poderemos reter nada que é material. A nossa tarefa aqui na Terra, para a qual, infelizmente, poucos atentam, é de ganhar experiência, de ganhar habilidade sobre esta matéria, de dominá-la e desenvolver os aspectos internos da nossa consciência. Nós estamos aqui na matéria para desenvolver as capacidades internas em relação a essa matéria tão inerte, com tanta inércia que tanto nos impede. E ao contrário, se nós ficarmos nos amarrando, nos apegando cada vez mais a essa matéria, quando ela é perdida por ocasião da morte, quando não temos mais corpo, e nós nos resumimos às nossas emoções e aos nossos pensamentos, a verdadeira miséria humana aparece. Porque não importa, ouvintes, quanto nós tenhamos no banco, nem quantos imóveis, nem quantos carros, aviões, jatinhos, barcos, iates ou qualquer coisa desse tipo que nós possuamos, porque o que vale realmente é o valor intrínseco dos nossos corações. Se nós temos bondade, se nós temos caridade, se nós somos verdadeiros amigos daqueles que conhecemos, se nós praticamos tudo isso, ouvintes, na forma do amor, o amor aos nossos parentes, o que é relativamente fácil, mas também o amor aos nossos amigos, o amor à nossa nação, a dedicação pelo bem alheio e o desenvolvimento das nossas capacidades interiores, que só são desenvolvidas, ouvintes, quando nós estudamos, quando nós estamos nos bancos escolares, quando nós estamos nas universidades, quando nós estamos em casa diante de um livro, de uma revista, ou então quando nós temos a oportunidade de encontrar um verdadeiro amigo, quiçá um professor ou até um mestre, e dele extrair experiências e vivências que vão compor então as nossas emoções e os nossos pensamentos. Porque nós nos alimentamos também de pensamentos e sentimentos, ouvintes. Já foi falado isso em muitos e muitos programas aqui, mas é o momento de repetir. Porque nós podemos perguntar, né? O que nós queremos quando nós ligamos um televisor, quando nós ligamos um rádio, quando nós vamos a um cinema, a um teatro, ou então a uma videolocadora, né? Esse comércio também que já está em via de desaparecer, nem bem apareceu, já está desaparecendo. Todos esses locais, ouvintes, todos esses... essas mídias que nós acessamos, que nós citamos agora, nós vamos a essas locadoras, a esses teatros, a esses cinemas, ligamos os nossos aparelhos para nos alimentar emocionalmente, né? Quantas e quantas milhões de pessoas estão nesse exato momento que eu estou transmitindo esse programa ao vivo, 9 horas e 25 minutos. Este é o horário clássico da novela das 8, né? Que agora virou novela das 9. O que aquelas pessoas estão ali fazendo diante, ouvintes, daqueles projetores, né? De aceleradores de elétrons que estão jogando partículas na tela, está lá se formando imagens e os alto-falantes estão propagando sons. Ali, ouvintes, as pessoas estão presas naquelas emoções, naquelas artimanhas, naqueles sofrimentos, felicidades e gozos que são totalmente virtuais, ilusórios, mas que estão preenchendo, estão divertindo, estão transmitindo informação para as pessoas que estão assistindo as novelas. Elas estão ali se alimentando. E obviamente que é uma pena que nesse momento não esteja passando nas televisões programas, né, que poderiam ser de altíssimo nível intelectual, cultural e artístico, porque nessa nossa terra Brasilis existem grandes homens, grandes mulheres que poderiam estar lá expondo os seus conhecimentos, as suas vivências, e poderiam estar engrandecendo verdadeiramente a vida de tantos telespectadores e trazendo informações das mais diversas possibilidades culturais para as pessoas. Mas, ao invés disso, e os profissionais de TV, de cinema, de teatro sabem disso, principalmente a televisão, ele é um veículo que transmite emoção. É algo que motiva as pessoas, que elas ficam totalmente ali ligadas e se não só ligando no sentido literal do termo, mas se identificando com as personagens e com aquilo que há dentro delas. E pelo fato, ouvintes, de nós sermos aquilo que nós ingerimos, vocês podem ver quais são os temas que mais existem nas novelas, né? São as infidelidades, são as traições, são as brigas, as disputas sociais e econômicas, que são emoções que só desenvolvem características inferiores das pessoas. E se nós vamos a uma locadora de vídeo, né, enquanto elas existem ainda, e perguntamos ali quais são os tipos de filmes que são mais alugados, nós vamos descobrir que o que mais se aluga ali são filmes de ação, filmes de aventura, ou seja, onde as pessoas passam inúmeras dificuldades que, mesmo sendo ilusórias, né, fictícias, mas geram uma movimentação no corpo emocional das pessoas, além da mais pura e direta excitação, que são os filmes puramente pornográficos, né, que só despertam o lado mais básico, mais animal do ser humano. E é assim, ouvintes, que nós vamos levando as nossas vidas. Nós nos alimentamos das emoções que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos e do meio ambiente que nós estamos, e mais esse tipo de alimentação. E aí nós vamos fazendo o nosso corpo astral, nós vamos constituindo com estas emoções que a gente vai colocando para dentro. E esse homem que foi citado aqui por Leadbeater, esse médico, apesar dele ter uma cultura formal, ele cometeu o engano terrível de ter se limitado à matéria que o circundava. Infelizmente, ninguém o fez compreender que o ser humano está aqui para se transformar num excelente ser humano, alguém que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe compreender, que sabe ensinar, e mesmo sendo um médico, tendo aprendido a curar as enfermidades, as mazelas, ele não entendeu que a grande miséria, a grande doença humana não é no corpo físico, pois o físico, a doença física, é apenas a última instância dos conflitos interiores. Quando eles não se resolvem lá dentro da nossa consciência, eles vêm para fora e se manifestam como doenças. Se nós fôssemos seres perfeitamente estruturados e adaptados ao nosso meio ambiente e ao nosso meio social, nós viveríamos a vida toda sem nenhuma doença, como os animais no seu ambiente natural não têm doenças, ouvintes. Mas basta retirar um animal da floresta, da montanha ou de dentro dos rios ou do seu habitat natural e colocá-lo em cativeiro para que ele comece a adoecer. E hoje em dia as pessoas estão tratando os animais até como seres humanos, né? Vestindo roupas, colocando acessórios nos animais e tratando esses animais como se fossem outras pessoas, e eles desenvolvem até problemas psicológicos devido a esse contato indevido com o próprio ser humano. E quando então o homem e a mulher que passa para o plano astral sem ter se preparado como ser humano para viver uma vida mais ampla, ouvintes, pois aquele que não se preocupa tanto com a matéria, mas se preocupa sim com a beleza, com a arte, com o conhecimento, com a instrução, com os aspectos mais elevados da vida e da mente, ouvintes, o plano astral é realmente uma maravilha, porque ali ele poderá, indo até os subplanos adequados, que a pessoa vai até esses subplanos pela sua própria vibração. Não vai haver nenhum ônibus, nenhum trem, nenhum avião que vai levar a pessoa lá. Mas é a vontade, o desejo, que é a expressão mais forte da própria emoção, que vai levar a pessoa até os pontos do plano astral, aonde existem professores ensinando, aonde existem mestres transmitindo a sua sabedoria, aonde existem músicos, orquestras performando música por horas e horas e dias a fio. Encontrar os mais elevados pintores, artistas, poetas, cientistas, estudando e transmitindo seus conhecimentos. Então, ouvintes, nós temos que desenvolver o que é superior em nós para podermos ter uma vida minimamente feliz depois que nós saímos desse corpo físico. Porque se nós estivermos apegados com vícios, com a bebida, com a comida, com tudo aquilo que nos é apresentado como pecados capitais, né? Ou estivermos preocupados com os nossos negócios, com a nossa família, se ela vai sobreviver ou não, se ela vai ficar bem quando nós não estivermos aqui, se nós vamos conseguir manter o nosso padrão de vida num certo nível, essa pessoa apegada, ouvintes, ela sofre terrivelmente do outro lado da vida. Porque ali não é mais necessário se alimentar, não é necessário mais trabalhar, nem ganhar o pão que nos sustenta. Mas sim, ali não é mais necessário simplesmente sobreviver. Ali é necessário viver. E viver, ouvintes, do ponto de vista mais profundo, significa vibrar, significa amar, significa encantar, fazer sorrir, se alegrar, ouvintes, expandir a energia, ou seja, as características mais elevadas do ser humano. E mesmo que a nossa profissão seja alguma coisa física, como ser um médico, como era aí o caso que foi relatado pelo Leadbeater, esse médico poderia, ao invés de simplesmente curar corpos, ele poderia passar para um outro nível e estudar, perguntar, se informar como curar a alma, a psique, a psicologia daquelas pessoas que estão lá do outro lado, que na maior parte dos casos estão em depressão, estão desoladas, porque estão privadas daqueles objetos de apego que aparentemente as fazia felizes aqui no físico e que não mais estão lá presentes. Então temos que nos preparar, ouvintes. E o nosso programa está aqui transmitindo esses conhecimentos. Realmente ninguém sabe quando a nossa hora vai chegar, ouvintes. Então essa informação vai ao éter para que seja informado a todos aqueles que estão buscando. E no nosso segundo bloco de hoje vamos continuando falando aqui de outros exemplos de pessoas, como elas vivem lá do outro lado da cortina, ouvintes, aonde mais cedo ou mais tarde nós estaremos lá. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e daqui a 3 minutinhos nós voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual,

que obviamente podem ser fruídas com perfeita naturalidade, mas para certas pessoas o sexo, a sensualidade é um vício tão grande quanto o são as drogas químicas e a bebida incluso para outras pessoas. E o grande problema, ouvintes, para essas pessoas é que o plano astral é um mundo das sensações, das emoções. Então, desejar alguma coisa física, desejar um outro corpo, possuir um outro corpo, sexualmente falando, ou desejar fruir uma vez mais uma droga, ou tomar uma bebida, no plano astral é um sentimento, é uma emoção, é um desejo que se avoluma de uma forma, ouvintes, que a pessoa fica realmente pior do que se estivesse no inferno. Porque enquanto ela não conseguir diminuir o volume desse desejo, ela vai sofrer miseravelmente. E lamentavelmente há aqueles que, ao invés de viajar pelos planos superiores do astral, ficam aqui por essa superfície, nesse vale de lágrimas aqui, como bem é mencionado nas Sagradas Escrituras, que é essa região do plano físico onde nós vivemos, e ficam por aí vagando e obsedando as pessoas no afã de sentir, mesmo que seja por uma questão apenas meramente visual, né? Empurrando as pessoas para que elas caiam naquele vício, que elas incidam novamente na embriaguez, ou que elas busquem desesperadamente o sexo. E o que é pior, há espíritos, né, desencarnados, obsessores, que impelem, né, que compelem as pessoas a cometerem crimes, né, e nós devemos realmente praticar aquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras. Orar e vigiar, ouvintes, continuamente. Orar, porque significa ter uma vibração superior. E vigiar, porque naquele momento que nós paramos de orar, estão ao nosso redor, ouvintes, milhares e milhares de formas, pensamentos, de elementais, todos querendo empurrar ao nosso comportamento para esse tipo de vilania. E continua ali de Bitter. Algumas vezes estes seres sofrem miseravelmente as dores do remorso, porém a situação dos impenitentes é ainda mais horrível, porque embora se achem numa vida nova, esforçam-se freneticamente por satisfazer de qualquer modo a sua concupiscência. Já vimos como os homens viciados passam para o mundo astral com as mesmas inclinações que os arrastaram ao mundo físico. E acontece que, depois da morte, formam uma união de dissolutos que frequentam os lugares maculados por suas depravações e aumentam a sujeira do ambiente com os venenosos miasmas de seus pensamentos e desejos licenciosos. Como moram no ínfimo subplano astral, estão muito próximos do físico para perceber e receber certas vibrações que excitam tantalicamente até ao frenesi as suas más paixões, deixando-os sem forças para se afastarem dos antros de libertinagem a cujo maligno feitiço tão mentecaptamente cederam na vida física. E aí, ouvintes, está a razão por que nós devemos evitar certos locais cujo nome já, né, nos faz compreender porque determinados locais são chamados de inferninho, né, e hoje genericamente chamados, né, de balada, porque ali, ouvintes, onde há um largo consumo de bebidas alcoólicas, aonde a música é tocada até um volume quase que ensurdecedor, ali dezenas, se não centenas de espíritos que estão, né, como fantasmas se arrastando no astral da Terra, estão ali tentando obsedar as pessoas para que elas cometam os maiores desatinos e se rebaixem, né, praticamente até a mais baixa da horizontalidade, através de um astral completamente maculado por desejos inferiores. E, segundo Leadbeater, nestas circunstâncias costuma deparar-lhes a oportunidade de satisfazerem mediunicamente os seus vícios, com resultados mais terríveis para eles do que os antigos sofrimentos, porque, ao se apossarem de um encarnado, cometem outro crime ainda mais odioso, que lhes exigirá depois uma tremenda expiação. Então, vocês vejam, Vince, que mesmo depois de morto, alguém ainda pode cometer um crime, porque aqueles que tentam controlar a vontade dos outros para que cometam crimes, para que indujam novamente no vício, aquele que está lá do outro lado também está criando, está acumulando karma, ouvintes, que terá que ser espiado aí nas próximas encarnações. E Leadbeater continua: o homem que debilita sua vontade e seu corpo coloca-se em tal posição que a alma pouco pode atuar em seus veículos e, portanto, é responsável pela intromissão do vicioso habitante do plano astral que dele se apodera. Este não só o induz a deixar-se arrastar por suas fortes paixões, como as vigoriza, né? As vitaliza nocivamente até o ponto de ficar obsedado por aquele que está ansioso por encontrar um corpo físico para satisfazer seus antigos abomináveis prazeres. Semelhante obsessão, notoriamente contrária à natureza, é prejudicial tanto ao obsessor como ao obsedado, de modo que a mera possibilidade desta obsessão deveria ser, para quem avalie suas consequências, o mais poderoso preventivo contra uma vida dissoluta. Algumas vezes, embora não muito frequentemente, é possível retirar um desses infelizes das garras do obsessor, e neste caso é horrível o seu remorso. No plano astral, da mesma forma que no físico, os homens cedem ao maligno ambiente pelo sentimento de desespero em que os submergem os cruéis e blasfemos ensinamentos da moderna teologia, que lhes inculca o erro dos pecados imperdoáveis. Quando acontece isso, são precisas, necessárias pacientes explicações para tirá-los do lodaçal em que estavam afundados, chegando a olhar com horror as nefandas companhias que os obsedavam. Isso realmente é das coisas mais terríveis, ouvintes. O indivíduo ficar tão diminuído, tão com a vibração tão baixa que ele vai descendo até o plano físico onde nós estamos, e há inclusive alguns desencarnados que entram inclusive para dentro da própria Terra, descendo abaixo da superfície, e ali existem seres realmente terríveis cuja vibração é da própria Terra e que aumenta ainda mais a malignidade dessas pessoas que só se preocupam com a matéria. E o fenômeno da obsessão, ele é amplamente conhecido nos meios espíritas, é uma coisa que realmente acontece e é uma desgraça profunda, não só para quem é obsedado, mas também para aquele que está sendo obsessor. E se a pessoa realmente não tiver informação nenhuma, ou o que é pior, tiver tido uma informação errada sobre a vida após a morte, ela pode concluir que já está logo no inferno, e aí ela fala, se eu já estou no inferno, então eu vou pecar ainda mais, porque já não tem jeito para mim. E então se torna pior do que o demônio que tanto a religião teme, é o criminoso que está no plano astral, é o viciado que está no plano astral, é aquele viciado em sexo, em luxúrias as mais diversas, porque ele vai procurar outras pessoas para obsedar, para ele ter, mesmo que indiretamente, o mesmo prazer com o qual ele está apegado. E é por esse motivo também, ouvintes, que não compensa, ouvintes, nós jogarmos ninguém para o plano astral, por mais desregrado, por mais criminoso, por mais crápula que uma pessoa seja aqui na Terra, se ele está realmente cometendo crimes, se ele está incomodando a sociedade, lamentavelmente, o melhor que nós podemos fazer é trancafiá-lo numa prisão e esperar que termine os dias da sua existência física. Porque se nós cometermos esse desatino da pena de morte e matarmos, né, com o consenso da sociedade, esse criminoso, e o lançarmos para o plano astral, ele estará, ouvintes, novamente livre e com certeza vai incitar outros crimes nas mentes de outras pessoas. Então é uma ideia nefasta que nós jamais, ouvintes, devemos cair na tentação de tentar resolver algum problema físico matando alguma pessoa, até porque ela vai entrar para a nossa listinha e vai entrar, né, na lista dos nossos parentes, dos nossos amigos na próxima encarnação. Vamos aqui a um exemplo de pessoas que têm extrema avareza e inveja, né? Dois tipos de emoção que nós achamos que são tranquilas as pessoas terem. Mas vejam só o que o Liedbitter nos diz a esse respeito. Há muitos outros vícios que produzem resultados tão desastrosos como a embriaguez e a sensualidade, embora cada qual tenha suas peculiares consequências. Podemos imaginar o sofrimento do avarento, que já não pode esconder o ouro e vê do plano astral como gastam, né, o seu ouro as mãos alheias. Podemos também imaginar o sofrimento do invejoso, cuja paixão aumentará ao ver que não pode mais interferir no plano físico. Essa classe de homens se aferra desesperadamente à vida física, devido à venenosa fascinação que sobre eles exerce o vício dominante. O homem que na vida física foi tão parvo que se enciumou pela afeição dedicada a um outro, frequentemente nada aprende de sua passagem pelos portais da morte. A inveja sempre é egoísta e insensata. Porém, depois da morte, pioram seus desejos. E a infeliz vítima fica ainda mais desprovida de senso comum. Os ávaros se veem geralmente mais ou menos perturbados por sua paixão, embora sua ansiedade apresente várias modalidades. Alguns conservam vivíssimo o sentimento de propriedade e lhes parece ser ainda seu o dinheiro guardado. Embora não possam utilizá-lo de maneira alguma, e lhes assalte o terror de eventualmente que alguém venha eventualmente a descobrir o esconderijo aonde eles guardavam seus valores, né? E venham então a malbaratar o seu dinheiro, pelo que frequentam o lugar onde o esconderam, a fim de afugentar os moradores daquela casa que poderiam descobrir onde estão aqueles valores. Outros, ao contrário, quando veem sua família necessitada, sofrem por não poder dizer-lhes onde se encontra aquelas joias, aquele ouro, aquele dinheiro que ele escondeu. São situações limites, caros ouvintes, que estão submetidas às pessoas que estão no plano astral, né? E nos fala aqui o Leadbeater sobre tipos ainda mais específicos, vai nos falar aqui sobre o destino de pessoas perdidas pela luxúria, que ele chama aqui o destino de uma doidivanas, né? Um termo que não é nem usado mais ultimamente, mas são aquelas pessoas que se entregam à dissolução dos prazeres sensuais, né? Diz aqui o Leadbeater: sirva de exemplo e advertência um caso recentemente conhecido no plano astral. Foi o de uma moça que atuara num clube musical e fora dotada de atrativos físicos. Parece ter se divertido vã e futilmente durante toda a sua vida e se deleitou maliciosamente em exibir seus atrativos a jovens incautos e dissolutos. Orgulhava-se de ter sido a causadora de duelos e até de um suicídio, sem contar uma longa lista de conquistas e de corações dilacerados. Orgulhava-se de ter sido a causadora de duelos, né? E de brigas, mas terminou a vida de maneira brusca e trágica, e no plano astral se viu cercada da cólera e do ódio de todos os que foram enganados por ela. A concentrada raiva daquelas pessoas plasmou-se numa forma horrível, com aspecto de gorila ferozmente maligno que horrorizava aquela, né, jovem, né, suponho aqui, a qual, apesar de seus esforços e fugas, não conseguia libertar-se dessa influência. Os investigadores que se depararam com este caso aniquilaram o maligno fantasma. Porém, a moça era tão fraca e mísera criatura que aparentemente não foi possível fazer muito por ela. Certamente compreendemos que é tão possível formas criadas no mundo astral como no mundo físico. Porém, uma forma pensamento dessa natureza, apesar de sua atividade e violência, é uma criação temporária de muitas paixões. De nenhum modo é uma entidade evolucionante, e por isso aniquilá-la equivale a quebrar uma garrafa sem que se pratique uma ação má. E são inúmeros ouvintes os exemplos que são dados aqui por Leadbeater, não só por esse que foi citado, onde a pessoa ficou sendo obsedada por um elemental artificial que se formou pelo ódio daquelas pessoas que foram enganados por aquela moça que se exibia e que obviamente tirava proveito disso para deixar apaixonados homens, para obter deles, né, presentes e outras vantagens, e quando ela rompia bruscamente os relacionamentos, e mesmo depois da sua morte, aquelas pessoas ainda continuaram a odiá-la. E isso é que é importante nós sabermos, ouvintes: cada pensamento, cada emoção que nós emitimos se projetam no plano astral. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, com as nossas vibrações, principalmente as pessoas que já têm um poder de pensamento, um poder de vibração mais elevado. Nós não podemos nos permitir termos ataques de raiva, de ódio, de sensualidade extrema, ouvintes, porque o poder que a nossa mente já adquiriu pode vitalizar a matéria astral e criar aí, como foi o caso, um elemental artificial que, se não for lançado contra alguém, vai ser criado e vai ficar ao redor da nossa própria aura. É como aqueles elementais que nós temos, que vira e mexe, né, ficam nos relembrando, né, de certos prazeres, de certas coisas que nós já consumimos, que nós já bebemos, que nós já comemos, e eles ficam ali na nossa aura, tentando fazer com que a gente repita aquele mesmo ato prazeroso. Esses pequenos elementais já são irritantes. Agora vocês imaginem, ouvintes, um elemental que é criado num surto de cólera, de ira, de raiva, e que vai ficar na nossa aura, criando situações para que a gente fique nervoso outra vez, para que a gente exploda. E é esse tipo de elemental que leva as pessoas a cometerem crimes, a fazerem coisas que elas, até elas mesmas, são descrentes dos atos que elas cometeram sobre a influência desses elementais que são criados por nós mesmos. Então, ouvintes, no final desse programa, que vamos continuar nesse assunto na nossa próxima edição, porque falta falar, né, das pessoas que têm vibrações mais positivas, das pessoas inteligentes, das pessoas superiores, né? Mesmo que haja em cada um de nós há coisas negativas, há pessoas que, além do negativo, também têm um lado positivo. O que acontece com essas pessoas após a morte vai ser o objeto de estudo do nosso próximo programa, para o qual todos vocês, ouvintes que estão aí me acompanhando, uma grande audiência que nós agradecemos muitíssimo aqui na Rádio Esotérica FM, e vou convidá-los para nós encerrarmos o programa de hoje com uma última vibração, fechando os nossos olhos, volvendo a nossa consciência para o nosso interior. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Transmito a todos vocês a bênção do Mestre, do grande instrutor do mundo, a quem eu sou humilde discípulo, e que ele possa revigorar aí no peito de cada um de vocês a luz esotérica que dá nome a esse programa, que é essa chispa divina que brilha eternamente no coração de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo seu prestígio, ouvintes ao vivo ou aí nas gravações, e nos despedimos aqui desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, e aguardamos vocês na nossa próxima edição. Transmitindo aqui por último um forte, um caloroso, um fraternal abraço aqui de Osmar Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. Até o próximo programa Lux Esotérica.